Capítulo 19. A segunda porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Simeão. Sua herança ficava dentro do território de Judá. A herança de Simeão incluía Berseba, Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azém, Eutolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades com os povoados ao redor. Também incluía Ain, Rimon, Eter e Azã, 4 cidades com os povoados ao redor, e também os povoados vizinhos até Baalat-Beer, também conhecida como Ramá do Negueb. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Simeão. Sua porção de terra foi tirada de uma parte da herança de Judá, pois o território de Judá era grande demais para eles. Assim, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro do território de Judá. A terceira porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Zebulon. A divisa da herança de Zebulon chegava até Sarid, dali prosseguia para o oeste, passando por Maralá, chegando até Dabezete e seguindo para o ribeiro junto a Joquineão. Na direção oposta, a divisa se estendia para o leste, desde Sarid até o limite de Quislote-Tabor e dali para Daberate, subindo até Jafia. Depois, continuava para o leste, até Gat-Éfer, Et-Cazim e Rimon, e fazia uma curva na direção de Neá. A divisa norte de Zebulon passava por Anatom e terminava no vale de Iftael. Além das cidades mencionadas, ali estavam Catate, Naalau, Sinhon, Idala e Belém. 12 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Zebulon incluía essas cidades com os povoados ao redor. A quarta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Issacar. Seu território abrangia as seguintes cidades: Jezreel, Quezulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, En-Adá e Bet-Pazes. A divisa também chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes, e terminava no Jordão. 16 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs de Issacar incluía essas cidades com os povoados ao redor. A quinta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Azer. Seu território abrangia as seguintes cidades: Eucate, Ali, Beten, Akzaf, Alameleque, Amad e Mizal. A divisa a oeste chegava até o Carmelo e Sior Libinate. Depois fazia uma curva para o leste, em direção a Bet Dagon, se estendia até Zebulon, no vale de Iftael, ia para o norte, até Bet Emek e Neiel. Dali prosseguia para Cabul, ao norte, Abidon, Reob, Amon e Caná, até a Grande Sidom. Depois a divisa fazia uma curva em direção a Ramá, a cidade fortificada de Tiro, de onde virava em direção a Osa e terminava no Mar Mediterrâneo. O território também incluía Meebel, Akzib, Umá, Afek e Reob. 22 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Azer incluía essas cidades com os povoados ao redor. A sexta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Naftali. Sua divisa começava em Elef, no carvalho de Zaanim, passava por Adam e Negueb e Jabneel, até Lacum e terminava no Rio Jordão. A divisa oeste passava por Asnote e Tabor e ia para o Coque. Chegava a divisa de Zebulon ao sul, a divisa de Azer a oeste e ao Rio Jordão a leste. Suas cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Hakate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En Azor, Irom, Migdal El, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes. 19 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Naftali incluía essas cidades com os povoados ao redor. A sétima porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Dan. O território designado como sua herança abrangia estas cidades: Zorá, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beneberaque, Gat-Rimon, Mejarcon e Racon, e o território em frente de Jope. Os membros da tribo de Dan tiveram dificuldade em tomar posse de sua terra, por isso atacaram a cidade de Lezém. Eles a tomaram, massacraram seu povo e se estabeleceram nela. Mudaram o nome da cidade para Dan, em homenagem a seu antepassado. A herança designada aos clãs da tribo de Dan incluía essas cidades com os povoados ao redor. Depois que todo o território havia sido repartido entre as tribos, os israelitas deram a Josué uma porção de terra como herança no meio deles, pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que quisesse. Ele escolheu Timnate-Sera, na região montanhosa de Efraim. Ali reconstruiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes das tribos designaram como herança para as tribos de Israel, por sorteio na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro em Siló. Assim, concluíram a distribuição da terra.